everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. A Target Radios toca o som que você escolhe. 120 minutos do ouvinte. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Complain about. Você programa a Target Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it seems. I'm wide awake.

Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Curtains, the blinding lights, makeup all over the pillow. What went on, what went on, what went on last night? You look so sweet while you're dreaming, holding your bottle of Tanqueray. It isn't even the weekend, baby, that's how I know you're the one for me. Hoje mais do que nunca somos dois. A nossa liberdade é o que nos tem.

she'll freak out. You better get your shit together, cause she's bringing you down now. Yeah, boy, you better, cause she's an uptown. Get around, anything goes, a girl, girl. She's a hardcore candy store, give me some more, girl, girl. She's got a wicked sense of humor, can't believe what she says. Rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. I'm capable of really 120 minutos do ouvinte. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Você programa a Target Radios por 2 horas. 120 minutos do ouvinte. Esperar pra fugir da tristeza.

Acesse targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Me.

você está curtindo a sequência do ouvinte Target Radios. Okay. www.targetw.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. Showing, hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you.

Rádios. 120 minutos do ouvinte. Forget Radio. Target.com, referência para o mundo. Target Radio, 120 minutos do ouvinte. I'm not sure.

gente deixa rolar a sua programação. 120 minutos do ouvinte. Everybody should be happy. Sha-la-la. It's so nice to be happy. Sha-la-la. Happy. Sha-la-la. It's so nice to be happy. Sha-la-la. It's so nice to be happy. Sha-la-la. It's so nice to be happy. Sha-la-la. I wanna take it to my world to be happy. A referência para o mundo. Target Rádios, a rede que todo mundo ouve e ama. Ponto final em mais um 120 minutos do ouvinte. Acompanhamos hoje a sequência da Patrícia Azevedo de Divinópolis, Minas Gerais, que fechou o som de Alexia, Rap. E você, tá afim de ter a sua sequência rolando aqui na Target? Então acesse targetw.com e participe. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Eu, Juliana Fernanda, tô indo nessa, mas volto a qualquer instante aqui na Target Rádios. Fiquem todos com Deus. Beijos. A rede Target Rádios apresentou 120. 120. 120 minutos do ouvinte. Target Rádios. Rede Internacional Target Rádios. Referência para o mundo.